Meninos toscos. Peraí. Então... Ele vai sair segurando o pau na mão, quer ver? Ah, peraí. Não, mas ficou legal, né? Olá, meninos toscos. Peraí. Tá, meu e-mail não é tão grande assim. Bom, aí o Derek diz, tive que me afastar dele porque... Ah, eu sempre falo besteira. Essa porra! Então! Experimenta essa porra! Meu e-mail não é tão grande. Meu e-mail. Aí, perna, você já sabe, né? O que fazer depois. Não, você não sabe. Por favor. Pelo menos eu não vou ser mais conhecida como a menina da porra, né, cara? A menina do imen grande. O imen imenso. O mega cabaça. É o imen. A cabida do tintor do mega cabaça. É o imenso. Eu falei que quando esse negócio chegou na sala, tal, né? Is a suspicious person. 4423 live, we'll get the mobile station, group of guys in an old Cutlass. I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time, watching the clerk. What the carny begin! Começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Você aí, nosso ouvinte, que percebeu que nós estamos em novas instalações, né? Como que o cara percebeu? Ele ouviu 3 segundos de podcast, mas ele tem um ouvido apurado, você entendeu? Porque tem um webcam escondido. E visualem do alcance. Tosco Chanchada aí com o estúdio 0.2. Mas aí, conforme prometido, Tosco Consultoria, né? Episódio sobre os e-mails que a gente recebeu, né? O feedback que vai curar alguns aí de cabacice. Exatamente, vai deixar a avó de muitos orgulhosos. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Que é o Zé. Gabriela. Alguém mais? Quem dá mais? Ah, eu não consigo gravar assim não, hein? Aqui é o irmão do Zé. Aqui é o alemão, porra. A Gena! Vamos pros e-mails. Mas daqui não é, a pouco. Mas não é só sobre e-mail, episódio? A gente vai pros e-mails e não volta, né? Vamos, galera? I am Tosco Mail. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Praticamente e-mail, senhor alemão. E por que? O senhor poderia explicar? Porque, na verdade, esse episódio Tosco Consultoria, né, já tem vários e-mails. Então, a gente fazer mais uma leitura de e-mails aqui vai ficar meio complicado, né? Coisa de cabaço, né? É. Você, ouvinte, se não gosta da leitura de e-mails, morra. Porque não vai ter outra coisa nesse podcast a não ser leitura de e-mails. Pois é. E a gente recebeu e-mails, né? Tem esse detalhe. Claro, claro. A gente recebeu alguns e-mails aqui, mas a gente precisa passar vários feedbacks aí pros nossos ouvintes de algumas possíveis até alterações no Tosco Chanchada. Possíveis, ainda não sabemos, mas é muito interessante a gente saber a opinião dos ouvintes. Mas a gente fala isso depois. O feed, Alemão. Por que você não arrumou o feed ainda? Pois é, o feed deu um problema aí, né? O feed burner, ele tem um limite de caracteres aí no, nos feeds, então o nosso feed não estava sincronizando. Pra quem sincroniza aí o Tosco Chanchada pelo iTunes, por algum agregador de feeds aí, percebeu que alguns episódios não estão aparecendo mais. Porque agora a gente tá fazendo a atualização dos feeds de forma manual. Nós não, você, né? É, eu, né? Então, até atualizar todos aí, né? A gente tem hoje os 10 últimos episódios lá no feed, né? Mas a ideia é que, a longo prazo, a gente consiga deixar o feed em ordem. Isso. Enquanto isso, você, querido ouvinte, vai lá no post e baixa pelo site. Não, nada impede você de fazer isso. É, os episódios continuam lá. Se você quer ouvir um mais antigo que não esteja listado no feed, você pode entrar no site e baixar por lá. Preguiçoso. Queria mandar um abraço pro nosso ouvinte, é o Ricardo Ferro. Ui. Ricardo L. Ferro, né? Socorro, cara. Ele escreveu aí uma carta aberta aos podcasters, né? Opiniões aí a respeito do que ele acha da podosfera brasileira e tal. Uhum. Eu achei que foi uma discussão bastante válida. Vários podcasters também comentaram lá. Vale a pena o ouvinte dar uma conferida e deixar até um feedback pra ele lá, se você concorda, não concorda. Porque, inspirado nisso, a gente pensou em fazer o seguinte. Nós vamos fazer um questionário. Você pode olhar aí o link no final do post. É muito importante que você responda esse questionário, porque coisa rara, mas nós queremos saber a opinião dos nossos ouvintes, Alemão. Claro, a gente é sempre muito prestativo, né? Como sempre. Né? E como sempre. Vários ouvintes, aliás. É. Ui. Claro, isso é praticamente um kit de bengala. Né? Mas a gente vai aproveitar aí, galera, pra fazer algumas modificações no podcast, mas antes a gente gostaria de ouvir a opinião dos nossos ouvintes, por exemplo, a respeito da sessão de e-mails. Claro. Aliás, isso, a gente pergunta isso desde o começo, né, Dr. Chanchado? É verdade, e é meio controverso até, né? Mas o povo sempre responde e a gente nunca dá a mínima, né? Pois é. Então agora acho que com esse questionário a gente vai levar em frente aí. A ideia é que o feedback não fique restrito somente aos e-mails, né, e comentários. Os comentários, na medida do possível, a gente está respondendo lá no post do podcast. Os e-mails, a gente pretende até responder o feedback dos e-mails, respondendo um e-mail para a pessoa, uhum, não no ar. E se você também quiser mandar um feedback, às vezes você não quer comentar ou não dá tempo de mandar um e-mail, você pode via Twitter também. Claro, a gente vai responder também com todo o carinho e dedicamento. É isso aí, a gente vai aproveitar e todo o feedback a gente vai responder, mas a ideia é que não fique restrito à sessão de e-mails, que existe a possibilidade de acabar. Pô. Isso, se você quer que a gente responda a sessão de e-mails, tem que telefonar aqui, porque a gente vai falar se você falar também, se você escrever, a gente vai escrever também. Por isso, galera, responda lá, o questionário é muito importante para todos, inclusive para nós aqui. Até para nós. Alguns ouvintes, principalmente os novos, né, estão mandando e-mails e até perguntas via Twitter pra gente do porquê o podcast demora, né? É, por quê? Também quer saber. Então, não sei, cara. Essa é a resposta. Né? Não, na verdade, galera, esse ano aí ficou muito complicado, né, pra gente trabalhar legal no podcast aí, todo mundo aí cheio de afazeres aí, o ano começou com bastante trabalho pra todo mundo, então a gente não estava conseguindo ter tempo até pra gravar, uhum, quanto mais pra editar o podcast. Exatamente. Então a gente tá trabalhando em algumas modificações ainda. Pra quem não sabe, pros novos ouvintes, o Tosco Chanchada já foi quinzenal. Semanal, né? Semanal também. Isso é uma coisa impensável. Não, não, não, sem condições. Mas assim, a gente conseguiu manter por um bom tempo aí uma periodicidade quinzenal. Esse ano tá meio complicado, mas a gente tá trabalhando em cima pra poder voltar a lançar os episódios quinzenais. Isso. Agora a periodicidade dele é faz anal. Sempre quando o ouvinte faz anal, a gente lança um episódio. Ui. E o episódio que você vai ouvir agora é a Tosco Consultoria, que a gente já tinha prometido. Isso, é um episódio diferente, né, Pai? Diferente, a gente ficou de passar um feedback pros nossos ouvintes, acabou virando um negócio... Um feedback do episódio de cabaço, né? Sobre cabaço, isso. Porque é coisa de cabaço. Recebemos tantos cabaços, e-mails e tudo que é tipo de comentário sobre cabaço, que resolvemos ajudar as pessoas. Sim, sim. Somos a Igreja Universal do Reino dos Cabaços. acabar seu lugar é aqui, né? É, é a Yurk. Como sempre aí, vocês sabem que a gente costuma falar que a gente só brinca com os nossos amigos, né? Por isso, se você se sentiu por um momento aí ofendido por aquilo que a gente vai dizer, cara, larga de ser cabaço. É, você não é nosso amigo. Sabe? Então... A gente está fazendo um favor pra você, claro, na verdade. Pra você não morrer, cabaço. Você não precisa ficar assim a vida inteira. É, inclusive vai ter um prêmio, o Oscar dos cabaços, né, Pé? É. Isso aí que... a gente acabou surgindo, claro, né? E é em homenagem a um grande amigo nosso, um ouvinte amigo nosso. Vocês vão ouvir. É, eu ouvi. É. Beleza, galera? Então, não esqueça, responda o questionário, manda seu feedback, que daqui a algumas semanas também o último episódio já está gravado. Do mundo? Do mundo. Nunca mais vai ter, então. Nunca mais vai ter. Não, quer dizer, vai sim. E o próximo episódio é um episódio muito... muito bom, cara. É, não... Muito bonito. É, não vamos ainda adiantar nada. Estragar a sua surpresa. É isso aí, galera. Bom, vamos nessa? Vamos nessa. Aquele abraço. Escove o dente antes de dormir. Seu nome, manda um recado pra essa galera aí. Morram, cambada de filha da puta. Simples assim? Eu quero que vocês se fodam, cis. Agora estou indo na igreja. Eu não sou mais essa pessoa do Satanás. Ah, é, seu nome? Estou indo no Saravá agora. Frequentando o Saravá frequentemente. É, tá legal, né? Tá, mesa preta direto lá. Só coisa de Deus mesmo, hein? Coisa boa isso aí, é. O senhor tá se sentindo edificado lá. De quem? É isso aí, galera. Aquele abraço. Filha da puta. Pablo Lopes. Eu sou o Crash. Eu sou o Paulo. Eu sou o Lubado. E eu sou o Cut. Nós somos do Bairro Nerd e nós ouvimos o Chachada. Vai usar aqui de todo o conhecimento dos participantes aqui do podcast, né? Trouxemos até uma mulher. Né? Porque... É? Onde? E um irmão do Zé. E o irmão do Zé, um, né? Irmão do... um irmão do Zé. Que é uma raça também. Irmãs do Zé. Uma raça de merda, né? Nossa, cara! E a gente começa com um comentário de um ouvinte aqui chamado Anderson. Mas peraí, acho que... Fogo coxa. Acho que ele tem um pressuposto. O cara tá na dúvida, ele já é um cabaço. Se o cara... Na verdade, se o cara ouvir podcast, ele é um cabaço. O cara tá na... Se o cara tá na dúvida se ele é um cabaço, ele já é. É a mesma regra do ministro pra viado. É. Ah, a partir do momento que você tem um pensamento cabaço, você é um cabaço. Se o cara tá na dúvida, tem baixa autoestima. Isso é coisa de cabaço também. Olha aí, faz todo sentido. Ah, faz sentido. Viu? Porque a gente nunca chama irmão do Zé. Uma pessoa segura aí entre nós. Não é? Olha. O irmão do Zé é tipo um Zé que deu certo. Ou não. É que o irmão do Zé não vem muito no podcast porque ele sobe muito o nível do negócio, entendeu? Entendi. E ele não faz jus. Né? Fica chato. Mas não é tosco. A gente vai começar a discutir quem desses que escreveu aí é cabaço e quem não é. Vamos ver o nível de cabacice de cada um deles e o tratamento que pode dar. Mas... Lembrando vai que o próprio irmão do Zé escreveu. Mas não... Em dúvida nessa de cabaço ou não. Vai ter prêmio cabaço de primeiro lugar, segundo, terceiro? Olha, legal. A gente pode é bom, juntar com todos e definir. Prêmio cabaço. O prêmio cabaço 2011. Masters ao cabaço. Prêmio Pedro... Não, vai chamar Pedro Nogueira. É, prêmio Pedro Nogueira. Cabaço. É, cabaço. Que o Pedro Nogueira da noite vai para. Cara, tem nome de prêmio, né, cara? Tem nome de prêmio. Nome de prêmio importante, porra, né? É, tipo... Eu. Prêmio Pedro Nogueira. Bom, vamos começar então. Ele diz o seguinte: é, me identifiquei com os cabaços. Serei eu um cabaço? Pode? Claro! Não, óbvio. Não é. Você e oito gerações da sua família. É, não sei como você nasceu, pela verdade. Aí ele diz o seguinte: castração. Como é que é o nome dele? É Anderson. Ah, tá. Tá explicado. Não, mas ele dá algumas dicas aí, né? De alguns sintomas aí da cabaça dele, né? Ele diz que ele chama as pessoas de campeão. Cabaço. Ele fala vibe também. Vibe. Cabaço. Ele fala hype. Nossa, ele fala hype, cara. Ele fala energia. Ah, esse lugar tem uma energia. Nossa, eu tenho vontade de jogar óleo fervendo numa pessoa dessa. Puta que pariu. Não, e os sintomas mores aí que ele tem é que ele foi criado com a bota. Aí, ó. Falar o que desse cara? Né? Aí ele fala assim, que como a gente já identificou o problema dele, né? Não, ele mesmo identificou. Ele acabou se cabaceando por si aí. Ele quer uma sugestão do que ele pode fazer pra se redimir dessa vida, cara. É pra começar... Muda da casa da sua avó. Você deve ter 30 anos e ainda mora com a sua avó. Né? Vai procurar um emprego e nem que mora numa kitnet, cara. Sai da casa da sua avó. Já é um começo legal. Ou mata ela. Já tipo um cara deixar de se acabar se um cavalo tinha que comer, meu amigo. Não, então, matar, comer e enterrar no fundo da casa. É, guardar uns pedaços no freezer, isso, né? Isso, pra dar pras visitas. É, pô, isso é legal. É pra tirar a mancha. Né? Próximo passo, Anderson, para de chamar as pessoas de campeão e manda todo mundo tomar no cu. Também é, sabe, seja um pouco mais agressivo, tá? Mostra. Você não sabe o nome da pessoa, você pergunta. Você chama os dois de campeão. Você não sabe o nome da pessoa, não conversa com a pessoa. Porque geralmente não, você não conhece a pessoa. Não faz, não significa nada. Faz sentido. Ah. Enfim, Anderson, morra. The Pedro Nogueiras goes to... Oh my God, who the hell cares? Cabaço, mano. Shut the fuck up! Próximo comentário é do cara que ficou maluco pra caralho. Eu tenho um amigo que é o melhor exemplo de cabaço que eu conheço. O cabaço não é amigo, né? Você já percebeu? Não é um amigo meu que faz isso. É que nem aquele cara. É que nem virgem, né, cara? Tem um amigo. É, eu tinha um de experiência sexual. Eu tinha um primo que cagava e depois mexia no cocô. É sempre assim. Tinha sempre... um tio meu, né? Eu tinha um tio meu? Pra começar, ele não dirige porque ele tem trauma. Trauma é coisa de cabaço. É o Sheldon. Porque piorou. Porque viu uma batida de carro na rua dele quando ele tinha 4 anos. Eu nem lembro, ele tinha 10, nada. E pra completar, vai no motel com a namorada de táxi. Ah, cara. Putz. Cara, já mete no táxi do caminho, você já economiza, vai. Já faz homenagem, né? Pra deixar de ser cabaço. Homenagem. E a namorada. Homenagem ao taxista. E a namorada, mais cabaço ainda, aceita isso. Cara, eu não acho que era cabaço, ela não tem opção. Ela tá com o tourinho. É verdade. Tá com o tourinho. É porque o tourinho tá falando que é amigo dele, mas a gente é sabe. Isso, a gente conhece. É seu panda. Tá. O panda é o namorado ou é o tourinho? Sem contar que ele diz que tem brevê de piloto. Ele não dirige no carro, cara. Ele é avulso, mas não dirige. Que a gente nunca viu. Cara, desculpa a ignorância, mas o que é um brevê? É, autorização. Carteira de motorista pra dirigir avião. Isso. Ah, cara, é burro pra caralho. Não tem avião, porra. O pai dele chegou a comprar um carro pra ele. Carro não. Um TR4, vai saber lá o que é carro. Porque cabaço faz questão de dizer o carro que tem. Mas quem dirige são os amigos. Eu mesmo já cansei de pegar o carro emprestado. Vai no motel com o cara, porque... Torinho é o táxi. Torinho é o esperto, né? Ai, meu Deus do céu. Torinho é o táxi. É o táxi, né? É o táxi. Torinho é o Jaime. Podem achar que a gente acredita nas conversas dele. Outro dia, eu tava bebendo com ele e ele disse que pegou a Daniela Saraíba. Saraíba é uma pinga, pô. Essa gatiba. Véi. Tô lendo. Vai pra última frase, velho. Tá. É, mas é isso aí. O Cash ficou foda demais. Parabéns, velho, meu irmão. José e Vinícius. José. Quem tem esse nome, cara, né? Por favor. Cara, o Torinho fala aí que o amigo dele, né? Que a gente sabe que é ele. Fala que o amigo dele é mentiroso. A mentira faz parte do cabaço? Não, pelo contrário, que é isso. O cabaço é o cara que treme. Segurança pra mentir. É, o cabaço é o cara... Mentir pra ele mesmo. É, o cabaço é o cara que na hora que tentar mentir, a perna dele começa a tremer e cai uma lágrima. Não, a perna dele fica curta, né? Porque a mentira tem perna curta. Ai, meu Deus. Chacrinho, né? Ai, caralho. E-mail também, e-mail não, um comentário controverso de Arthur Nunes Antunes, eu sempre confundo. Arthur Antunes. Arthur Antunes. Ó, antes de mais nada, eu quero dizer que ele é um forte candidato à medalha de ouro no prêmio Pedro Nogueira, tá? Então já tô dando aqui a minha opinião. Tá? Irmão do Zé passando mal no podcast. Vai cuspir o microfone, quase cuspir o Zé Cuervo no computador inteiro. Pode que não escutei que o Zé tá falando, eu tô rindo, vai ficar chato. Ele diz o seguinte: complicado esse cast, hein? Devo confessar que não achei tão engraçado quanto os outros, mas consegui rir com a parada dos caras de saber. Só o automotivo só serve para viado. Ô, louco, como assim? Não. É? Que é o volume que é diretamente proporcional ao automotivo. Só automotivo, porque o som que você tem no carro para ouvir. É o volume, é um som automotivo. Se o som do carro custa mais que 10% do valor do carro, já é cabacinho. O negócio tem que ser barato, duas caixinhas, uma lá atrás, para ouvir só. Não consegui identificar com a parte dos nerds. Não cruzeiros, entre outros, mas entendi que é humor negro e tem que ofender alguém. Humor negro é só um Mussum fazer. É. E o Bill Cosby também. O Ed Murphy. Tem uma galera que faz humor negro. É verdade. Sou nerd, mas sou controlado. Tô me fudendo com essas porras de guerra de guild. Não, ele tá dizendo o seguinte: se tiver uma festa de bebida liberada pras mulheres e o homem só entra depois da meia-noite, ele não vai. Ele diz que pode estar tendo doação de jogo de Play 3 que ele prefere ir na festa pra pegar a mulher. O que eu claramente duvido, tá, né? Mas ele leva a avó dele. É, até porque, assim, ainda festa bem com mulher tem toda semana. Doação de Play 3 eu nunca vi, cara. Então eu preferiria dar uma conferida. Mas o que tem a ver esse comentário com o resto do e-mail ou com o podcast? O que ele tá falando? Deixa eu explicar o que aconteceu. Assim, autoafirmação. Exato. Se autoafirmar não cabaço, é coisa de cabaço. Claro. A questão é a seguinte, irmão do Zé. Perceba que eu estou falando com muita naturalidade. meu irmão, okay, do irmão do Zé. Ok, irmão do Zé? E eu faço uma jogadinha de cabeça quando digo irmão do Zé. Percebeu? Nossa, então, irmão do Zé, na verdade o que ele tá querendo é mostrar pra todo mundo que ele não é cabaço, mostrando que prefere mulher a videogame, quando na verdade o próprio comentário dele demonstra que ele não percebe que esse podcast foi uma brincadeira que a gente fez, se doeu, né, ficou toda doidinha, mimimi, então agora ele tá querendo provar que é macho, provar que não é cabaço, entendeu? Isso só prova que realmente... E ninguém perguntou porra nenhuma pra ele. Tem isso também. Tem isso. Pedro Nogueiras goes to... Oh my God, who the hell cares? Cabaço, mano. Shut the fuck up! Temos aqui um comentário também do Mr. NX0. Bom, ele diz: bom, parabéns por mais um cast, abraço pra vocês. Tudo junto, sem vírgula e nada. Beijo na bunda do velho. Mano, cagueta é a pior coisa do mundo. Minha irmã me pegou colocando o resto do vaso debaixo do tapete. O vaso da privada, cara, foi embatido. Era aquela sentada, né? Era o resto que ele fez no vaso. Eu tinha quebrado um vaso na minha mãe. Puta que pariu, cara. O cara é uma mula. Não dá vontade de ler isso. Parece uma criança de 5 anos escrevendo. E ela contou tudo. Amor, tava tudo debaixo do tapete. Olha só, cara, o tempo de castigo foi o equivalente de perder 2 podcasts seu. O cara ficou de quatro castigo, meses. Cara. O cara ficou 4 meses de castigo. Com 1 ano de castigo, pô. Isso aí já é cárcere privado. Bom, ele fala: já tirei uma foto da minha irmã pra pôr na lápide dela, porque se tiver de pelada novo, vai pra baixo da terra. Bom, no mais, parabéns. Ai, meu Deus. Jogar o lixo debaixo do tapete. Vai esconder as coisas erradas que você faz, sabendo que alguém vai descobrir. Acho que dá pra analisar em parte. Primeiro. Quantos anos esse moleque, hein? Cara, que ele fala que aguenta é pior coisa do mundo, tem verdade, né? Aguenta é uma bosta, isso aí não se faz. Mas aí o cara quebra o vaso e vai esconder debaixo do tapete. Não, eu imagino como é a casa desse cara. Não é pensar que o cachorro morreu. Ele deve botar o tapete nunca pra limpar, né, cara? O cara mora no entulho, velho. Mora no lixo. Mora no lixão. Mora no lixão. Cara, empinou debaixo do tapete. Não, minha mãe nunca levanta o tapete. É, não, a gente antes, quando aquele craque debaixo do tapete. Ela quase viu o cadáver, mas ela só viu o vaso, né, cara? É mais coisa você matar alguém sem querer e esconder embaixo do tapete, né? Cara, sua irmã te fez um favor, na moral. Tem solução, José? Ai, cara, eu acho que ele precisa evoluir, precisa crescer, né, cara? Ele anda vendo muito desenho animado. É pequeno desenho animado. Eu imagino pelo nível de linguagem dele e pelas atitudes. Entre 5 e 7 anos, mais ou menos. Então eu acho assim que a solução dele é tentar crescer um pouco, né, cara? Vamos ver se quando ele passar dos 10, 12 anos, né, se a própria... Natureza? Vamos ver se a própria natureza resolve o problema dele, se ele vai aprendendo, se ele passa a fazer amizades com pessoas melhores, né? Certo. É isso aí, eles fizeram. Então lembre-se, se você for brincar de esconde-esconde, não se esconda embaixo do tapete. Depois vai ver um papo, vai ficar você. Num consultório médico. Stupid Cupid, you're a real mean guy. Doutor, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho um pequeno probleminha nas minhas cordas vocais que me atrapalham na hora de conversar com alguma garota. Elas fogem de mim dando risada da minha voz. O que eu faço? Stupid Cupid, stop picking on me. Meu filho, é simples a solução. Você precisa experimentar as pastilhas Voice Recover. A Tosco Vocoder Maximizer Productions traz para a área livre de comércio das Américas Broken Voice Recover. Com apenas uma pastilha, você vai ter a voz de um Irapuru. Que bom, doutor. Agora sim. Horas depois. Olá, madame. Olá, comendador. Olá, Júnior. Vim convidar a vossa filha para dançar essa valsa comigo. E então, gata? Sabia que eu tava de olho em você faz tempo? Mas atenção, o efeito de voice recover é apenas temporário. Então, gata, você sabia que eu acabo de comprar um... Não! O que está acontecendo com a minha voz? Não! Mana, depois da meia-noite, ninguém é de ninguém. Entre nessa festa. Sabina, vale tudo. Vale ser alguém como eu. Pastilhas Voice Recover, mais um lançamento tosco chanchada. Vai tomar no cu. E nessa vida vale tudo, vale ser alguém como eu, como você. Dance bem, touch, touch, touch, touch, Burning, furry. Acho que já é suficiente. Sufrió mucho. Ya, sufrió mucho. Después le cortamos la cabeza y le clavamos una estaca en el corazón, la quemamos y entonces descansó en paz. Bom, o Henrique Marques aí deixou um comentário também citando um tipo de cabaço. Vamos ver se que realmente... é o Henrique Marques? Não, Henrique Marques. Ele cita um exemplo aí, vamos ver aí se realmente esse cara, esse exemplo que ele dá, esse é um exemplo de cabaço, José Ferreira. Ele disse o seguinte, existe um tipo de cabaço não citado, que é o cabaço da TV a cabo. Ele sempre assiste, digo sempre, Discovery, History Channel e National Geographic. O pior é chegar para as pessoas sempre com um assunto muito foda, e ele coloca uma palavra que eu não consigo entender aí. A Sudashi Rus. Ele escreveu em hindi. É muito fora, não é? Isso é o que? Um Não, isso aí é um tipo de macumba muito conhecido. É, Asud Hassadu. É, é um golpe do Ken também. É pra tentar subir pinto isso aí. Saduken. É. Dois por lá, três pra cima. E ele coloca um gemido do Homer. Essas pessoas que ficam aí assistindo esses programas, pra dizer, José, que assistiram alguma coisa interessante, são cabaços? Ah, eu não sei, cara. Volta naquela questão da necessidade de afirmação, né? A partir do momento que o cara assiste esse tipo de programa só pra ter um assunto, pra que os outros pensem que ele é foda, é um cara que precisa que os outros pensem que ele é foda, é porque o cara não é foda, né? Não faz mal assistir programa do Discovery, a não ser que você faça outras coisas. Né? Faz mal. Né? Então... Você não morre. Tem solução? Morre. Bacíssimo, não tem solução, não, cara. Não tem, cara. Se for a questão for só essa, corta a TV a cabo da criança. Ele perde a oportunidade de assistir esses canais e aí automaticamente vai ter que procurar alguma coisa decente pra fazer, né? Só pra constar, também temos aqui, né, a confissão do Tony Buan, que realmente assumiu que é um cabaço. Isso é um bom sinal. Primeiro cara. Passo. A gente salvou alguém, cara. Ele pode mudar. Não, né? A gente ainda não salvou, né? É, ele pode ser salvo. É, mas... Só o fato dele então, já ter reconhecido, ele já vai mudar algumas atitudes pra evitar. Eu acho que a gente tem que pedir pro Tony se sair das drogas. Um depoimento depois do que ele usou o podcast. Eu estou há 10 dias sem fazer cabacice. Estou limpo há 10 dias. O que ele deixou de fazer, né? Larguei, parar de ser um cabaço. Larguei o cabacismo. Vendeu a saveiro. Colocou. Matou tirou, a tirou o sapato de mocassim. É, vendeu o som do carro dele e comprou um outro carro zero. E a gente já emenda aqui em outra profissão, cara, que é do André Ribeiro. Olha, que assume feminino, a sua cabacice, cara. Cabaça feminina. Faltou coragem pra André Ribeiro, mas ela me confessou pelo MSN que já namorou um cara que tinha uma saveiro. Tá ou comendo? Seja... Hein? Tá comendo? O cara? Não, não. Não, saveiro, né? André Ribeiro, que é lá do Pauta Livre News, né? Amiga de Panda, do qual o alemão gosta muito. Eu não quero. Manda um recado. Eu não quero, cara. Eu não quero, cara. Seu Nono, manda um recado para Panda. Eu não conheço essa porra, porra. O que, que ele é, seu Nono? Vai tomar no cu tranquilo, porra. Que filho tá duro no cu, vai encarar. Chama ele de cuzão, seu Nono. Mega boga da porra. Agora eu sou... Você é antenado. Sou... Agenor. Né? Mega mala. Temos também o Rômulo Ramos, cara. Que... Sabe como é que é? Que nome bonito, né, cara? Trocadilho. Rômulo Ramos, né? É igual Galileu Galilei, né? Tem uns nomes que são legais, né, cara? Dá pra saber usar. Né? Ele diz o seguinte: meu nível de cabacice vem diminuindo ao longo do tempo, mas volta e meia tem uma recaída e volta a ser cabaço master. É, ele troca o gol dele numa saveiro, vez ou outra, né? Ele corta a traseira. Ele tem os dois, né? Então serve de cabaço ou não? Talvez quando eu tiver a idade do seu Nonô esteja curado. Chamando de velho, filho da puta do caralho? Qual o... Cusão da porra. O velho cusão não é... Não interessa, eu falo o que eu querer, ah, porra. Ah, tá bom, tá bom. A hora que eu querer, eu falo cusão, eu querer, eu falo mega bora, cara. Se eu não quiser falar, eu falo também, porra. Viadão. Qual o tratamento? Qual o tratamento sugerido para cabacice congênita crônica? Bebida? É o CCC, né, cara? Tunda? Cara, tunda. Imagina um cabaço bêbado. Tunda de laço é gíria pra porrada lá no Rio Grande do Sul, né? Dá uma tunda de laço num cara e descer o cacete no cara. E descer o cacete lá e colocar o pão lá no chão, né? Exatamente. Que é o cacetinho. É verdade. O cara já tentou brigar pra deixar de ser cabaço. Brigar com quem? Com a avó dele, né? Vem pra porrando, pô. Não, bebida, mulher e tunda de laço. Ou seja, ele encheu a cara e bateu na mulher, né? É, só aumenta a cabacice, né, cara? É, enche a tunda de laço. Nossa, eu li sunga de laço. Imagina que coisa horrorosa. Eu li bunda de lado, pô. Pedro Nogueiras goes to... Oh my God, who the hell cares? Shut the fuck up! Temos aqui também o comentário de Rafa Tatá. Tatá. Que bosta, que bosta de nick, né? Será que ele é cabaço? É homem ou é? Sei lá, pô. Rafa cabaço. Tatá. Fala, galera toda. Bom, meu nome é Rafael, moro em Bauru. É. O silêncio diz tudo. Né? Foi esse o comentário dele. Zé, bom, tem cura pra isso? Pergunta original da sua parte. Não, parabéns. Então, Posso continuar? Vai. Bom, já sei que vão me chamar de cabaço. Muito bem observado, Rafa Cantar. Sou ouvinte de vocês há um tempo, antes mesmo do cast mais da hora, que foi o 23+1. Ouço, dou risada e tal, mas esse post vocês foram longe demais. Olha aí. Parada traumática. Não gostei muito desse cast, hein? Não, Paul. Quem diabos é o Paul? Acho que ele tá falando com o Paulão, o Paulão não participou, cara. É. Fui criado com a vovó. A vovó! O cara ser criado com a vovó e a mãe vai com a vovó. Ele foi criado pelas duas vovós. Eu morava com as duas vovós, cara. As duas vovós dele eram lésbicas. Morava junto, né, cara? Que dó! Bom, fui criado com a vovó até os 7 anos. E achei mesmo nada a ver pela parte que me tocou. É, só não escrever nada a ver tudo junto. Aí se o perna te tocou, você nunca vai ensinar o mesmo. Mas mesmo assim, não vou parar de ouvir vocês. Um grande cabaço. Ah, muito obrigado. Esse 7 anos fica cravado na alma dele pra sempre. Aqui no meio de um comentário que o nosso amigo Michael, né, o Jabor Rio, manda, ele me fez pensar num negócio importante. Mesmo os que não são cabaços, pode ter um amigo cabaço, né? Por exemplo, a gente tem um monte de amigos que gostam da Campus Party. Tem, e muitos, inclusive, se doeram quando a gente falou mal da Campus Party, né, gente? Qual é o problema? Que bom, claro. A gente continua gostando de vocês, apesar de vocês serem cabaço. E o Jabor Rio chega a dizer aqui, ó, que quando a gente criticou a Campus Party, ele se sentiu meio cabaço porque ele gosta daquilo. Tem problema, Jabor Rio, assim, a gente continua te amando, você é um cara gente boa. Ninguém é perfeito. Né? Mas, assim, você poderia abandonar que é, essa... que é a Campus Party. Sorte sua. Imagina, é tipo um evento de cosplay... Sem adolescente fantasia. Gostosa. E sem fantasia nenhuma. É. Cosplay gostosa que só tem no Japão. Eu fui lá em São Paulo e tipo... Peraí, Gabi. Levou sua barraca da Campus Party? Não, eu vou nesse evento pra passar vergonha alheia, cara. Eu gosto de... Cabaça! Eu acho que é muito bom passar vergonha alheia. Cabaça da porra! Meu, não tem, cara. Gabi, seja homem, Gabi! Pedro Nogueira's Ghost 2. Oh my god, who the hell cares? Fuck a boss, mano! Shut the fuck up! Agora a gente vai aos e-mails, que é a parte que inclusive justifica esse podcast. É o pessoal que resolveu se abrir, né? Contar um pouco dos seus problemas. Os que não resolveram se abrir, o perna abriu. Abriu, e a gente agora vai tentar dar uma solução na vida de algumas pessoas. A começar pela vida do nosso querido amigo Marcelo Júnior, que mandou um e-mail pra gente. Eu vou tentar reproduzir aqui mais ou menos o que o e-mail dele... Escreve muito bem, diga-se passagem. Exatamente. Olá, Toscochu Rumbu, dos parabéns pelo sucesso com a galera porno. Quero que esse episódio foi muito bom, assim como todos, mas posso falar que eles têm cabaço de todos os tipos. A vírgula foi abolida. Respira aí, pô. Naquela reforma da língua portuguesa lá, foi abolida ali as vírgulas. Isso. Existe, nossa senhora. Bom, essa primeira parte é indecifrável, vamos seguir. Por exemplo, eu sou cabaço por ficar até as 4 horas da manhã assistindo o carnaval. Batendo punheta. Ele tá perguntando ou tá afirmando? Então, ele tá afirmando. A não ser que ele também não conheça, assim como não conhece a vírgula, o ponto de interrogação, né? Aliás, fica perto ali do teclado. Fica, Que o H não significa senha. Não? Mas tem um amigo meu que ele é muito cabaço, a história é o seguinte. É um amigo de novo. Beleza. De novo a história do amigo que mexe com cocô, né? Mas vamos lá. Com torino, né? Tanto ele fala que é o amigo dele, de repente na sequência ele já fala minha mãe, ou seja, ele já esqueceu que é o amigo, agora ele vai falar dele. Minha mãe? É. Minha mãe tem um bufete e quando eu, é dia de festa de 15 anos, há um mestre de cerimonia que começa a anunciar no microfone o início da cerimonia de 15 anos. Inicio. Cadê o amigo dele que não apareceu agora? Cara, até agora nada. Tá foda de ler, gente. Eu sou fumante, cara. Tá foda de ler essa porra sem vírgula, mano. Pera aí que eu vou tentar. Dele é o amigo dele. É o único amigo que ele tem. Ele foi criar um cavalo com a avó. O mestre, de cerimonia, olha lá, o mestre de cerimonia estava fazendo seus pronunciamentos quando um garçom deu um recado pra ele, não sei qual era, e no microfone ele disse em resposta ao garçom, puta que pariu, que merda! O garçom que riu assim. O garçom riu gritando, puta que pariu, que merda? Não, foi o mestre de cerimônia que riu. Falou no microfone. A risada é dele ou faz parte Peraí, do... Peraí, vamos usar a interpretação de texto. Peraí, eu vou tentar de novo. Ele estava fazendo seus pronunciamentos. Ele estava fazendo seus pronunciamentos quando um garçom deu um recado pra ele, não sei qual era. O garçom ou o Quem recado. Quem é o sujeito? E no o microfone... sujeito é o garçom, é. Mestre, e no microfone ele disse em resposta ao garçom: puta que pariu, que merda. Que bosta. Eu acho que o garçom deve ter falado assim que a mulher dele foi pega num motel, alguma coisa, mas ele, né? Deu um grito, né? No microfone. Puta que pariu, que merda. Acho que é isso. Resumindo, mini mãe. O que é isso aqui? Como que é essa porra? Mini Cristo. Vamos tentar de novo, hein? Mini Cristo. Resumindo, mini mãe, fico com brava cara. Demais. Ele não foi. Ele N foi demitido e na festa ele só via a molecada dando risada do que ele fala. Cabacice, né? Detalhe pra cabacice. Escrita com cedilha antes do I. Escrito com seis S. Ah, e ele descobriu onde fica o acento, o ponto de interrogação. Olha, ele colocou uma vez. Bom, no mais, parabéns, espero que continue assim. E aí aquele enorme... Alemão, por favor, o leg. Foram as reticências que ele colocou 18. Ele colocou 18. Beijo do cu do nono. Aí, ó. Quem é o nono? Quem é o nono? Eu sou o primeiro, hein? Pois exclamação. Óbvio. Sobre os velhos serem cabaços, sobre a juventude deles serem legal, se for assim, meu vô é cabaço sim, porque ele sempre conta mesmas piadas e historias da época dele. Toda vez que eu encontro ele, é assim. Nossa, isso não é cabaço, isso é um... Cara, é o mesmo cara que... São Gelsinho NX0, acho. É, NX0. Ele é o Marquinhos, Marcelo Júnior, aliás. Você é burro, hein, meu? Rapaz, ele é o cara, a gente, ele tem 17 anos, cara, não lembra? 7, a gente tinha discutido que ele tinha, tipo, 5 a 7 anos. Tirando os problemas de linguagem que ele tem, existe alguma esperança pra esse rapaz? Existe, comecei a escrever no Word. Bom, vamos tentar entender. Tem uma hora que ele fala de um amigo dele que é muito cabaço. Onde aparece o amigo na história não que a gente apareceu, leu? Não apareceu. Ah, eu também fiquei procurando até o final. Mãe, é. Deve ser o garçom. Amigo. O único amigo do cara é um garçom, né, mano? Que trabalha com a mãe dele. Ele é amigo porque ele depende disso. O cara tem que fazer uma moral com a criança que é filho do patroa, né? É. Aí também a gente já falou dele na leitura de comentários, de comentário, né? Olha, lá atrás a gente disse que pelo fato dele ter entre 5 e 7 anos, talvez a própria crescimento fizesse o menino evoluir, mas agora a gente descobre que ele tem 17. Imagina esse cara servir no exército, cara. Não, eu vou fazer uma reza pra ele servir no exército. A solução, vou falar pra ele, o filho do Perna tá escrevendo um livro com 3 e a gente manda pra você, como não ser cabaço. A gente te ama, Marcelo. Há 4 anos eu operei, fiz eletrochoque, psicoterapia, mas nada disso resolveu. Meu problema só foi resolvido, porque agora eu tomo Crazy Doll. Crazy Doll. Crazy Doll. Crazy Doll. Aptos Qualucinogic Medications Entertainment traz para o Mercosul Crazy Doll. Crazy Doll. Tá muito louco? Toma Crazy Doll. A mulher brigou com você? Toma Crazy Doll. O patrão vai te mandar embora? Toma Crazy Doll. Pra pirar o cabeção, chapa o coco, literalmente. Crazy Doll. Oh yeah, que paranoia. Crazy Doll. Oh yeah. Crazy Doll. Ao persistir os sintomas, use uma camisa de força. Música. Saudade, Guizão, saudade do Nerdrops. O Viking da Podosfera, né? O maior podcaster. O maior homem do mundo. Ele diz o seguinte: fala aí, todos os chechadeiros, que cast de cabaço, hein? E ele escreve algo que eu não consigo entender também. É. Rahu, rahu, rahu, rahu. Aleluia! Paçoca ou SP? Tiveram vários momentos que eu rachei o bico, mas um que me chamou mais atenção do que os outros, que é quando o cabaço é roubado e vai na delegacia e quer recuperar apenas o celular e o notebook. Isso deve a alguns motivos, ó. Explicação peculiar, né? Tem? Na carteira de fecho de velcro dele, certamente... Tinha no máximo 10 cheques que o pai deu. A gente já explicou de onde veio o velcro e outro. É um nylon. Já o notebook foi presente e tem todos os rentais que ele baixou. O celular é um preparo que a avó deu de Natal e pagou em 23 vezes no carnê, no qual ele guardava todos os telefones das meninas gostosas que estudavam ou trabalhavam com ele, só pra mostrar pros amigos e dizer: aqui, ó, tá ligado? Aquela gostosa, ela me deu o telefone dela. É coisa de cabaço, né? Eu nunca tinha visto isso, né? Eu também nunca vi alguém que tenta se mostrar. Nunca me deparei com essa situação. Eu também nunca tive a oportunidade de conhecer um cabaço que veio falar assim: é, olha aqui quem tá me ligando, né? Seria bom, né, você pegar o telefone e pegar a menina na frente dele. Só pra isso. E ele faz a pergunta que a gente tá tentando responder no episódio: se o cabacismo tem cura, né? Até agora eu tô vendo solução. A solução tem. Pedro Nogueiras goes to. Oh my god, who the hell cares? Eu sou cabaço, mano. Shut the fuck up! Temos aqui também um e-mail de Derek. Ele diz: olá pessoal do Tosco, tudo bem? Tudo bem. Parabéns pelo cast. Falando no episódio 47, eu tive um amigo muito cabaço. Lá vem um amigo cabaço. Ainda bem que eu não tenho. Here comes the amigo cabaço. Né? Na época ele tinha uns 25 anos, trabalhava em uma corretora e não era registrado. Aliás, um parênteses aqui. Pausa! Um parênteses. Ele falou: here comes the amigo cabaço. Levando em consideração que cabaço adora falar tudo em inglês, como seria cabaço em inglês? Pois é. Como é que fala imen? É. Como é que fala imen? Selo de virgem. Hein? Como seria a melhor tradução? Você joga no Google Translate aí. Quanto que fica cinta de castidade? Vamos solicitar então que os ouvintes mandem aí pra gente... Opções, né? Opções de como seria cabaço em inglês. A gente pode até, né, mandar um prêmio pra essa pessoa, pro mais votado aí. Sim, sim. Então, a galera que tiver ideias aí, mande pra gente. A gente depois vai selecionar 5 melhores. Desses 5, a gente vai botar na votação popular. Isso. Vai ganhar um prêmio que ainda a gente... Um prêmio surpresa pra quem der a melhor tradução pra inglês, a palavra cabaço. É, não vem com explicação real, teórica, não. Voltando ao e-mail do Derek. Bom, ele falou que tinha um amigo que trabalhava na corretora e não era registrado, né? O cabaço era virgem, só ficou com duas garotas na vida. Quantos anos? Peraí, quantos 25, anos mesmo? 25. Tá, segue. Só ouvia a Avril Lavigne, desenhava mangá, nunca ia para festas e quando saía de rolê, voltava para casa antes da meia-noite. Na vida era um lobisomem. Nossa, meu filho vai ser um cabaço. O lobisomem tem a ver com a meia-noite, tem a ver com a lua. Meia-noite é a Cinderela, pô. Então ele era a Cinderela? Ah, isso. Fora que ele tinha uma coleção de bonecos Pikachu e companhia. Eu nunca vi o Companhia. Eu nunca vi o Pokémon Companhia. Que ódio. Tu não tinha esse? Não, Companhia? Companhia. Tipo, a evolução dele é limitada, né? Tem o Pokémon Microempresa também. O Sociedade Anônima, né? Tem. Tem tudo. Na nova série do Pokémon, né? Pequenas empresas, grandes negócios. Que pariu. Ai, pequeno Pokémon, grandes evoluções. Ele era um fracasso com as garotas. Jura? Cara, que bosta. O virgem de 25 anos que não saía era um fracasso. Tinha o Pokémon Companhia em tamanho natural na casa dele. O furo da ventre. Ele falou que... A pessoa que comia o Pokémon, cara, né? Ele falou que o cara atuava como psicólogo de mulher. Nunca dava indiretas e sempre achava que se sairia bem comprando a garota. Geralmente ele presenteava as amigas em dias fora do eixo. Em dias fora do eixo, Natal e aniversário. Esse o eixo, Natal e aniversário. Tá, então. Tem um eixo. É o presente surpresa, né? Aquela coisa. Tive que me afastar dele, porque eu tava ficando cabaço. Fica cabaço. Eu tava ficando cabaço também. Atrás de vida total, um abraço. Olha, eu acho que pro amigo do Derek não tem jeito. Não, porque um cara de 25 anos, que ficou com duas mulheres na vida, é virgem. Tem uma coleção de Pokémon. Meu cara era virgem? Virgem? Você que leva. Virgem, mas tá escrito lá, linha. É. Só pode ser. Então tá. Eu aceito. Não, isso aí não tem. Deus abençoe. Ele tá ali pra um segundo lugar. O Derek deu uma bela prova de como se livrar do cabaço, né, cara? É. Some. Sai de perder. Não fale mais com ele. Marco. Outro e-mail aí, do Edson Oliveira, 40 anos, assistente de TI. Foi promovido, ele era estagiário até os 39 anos, agora ele já é assistente. Com 80 ele vai ser analista de TI. E aí vai sair da casa da avó dele, finalmente. A dele com 1.200, né? Esse é o virgem de 40 anos. Exato. Saudações, seres do planeta Tosco. Ouço o programa de vocês já faz um tempo, mas o cabaço que sou, tá. Nunca comentei. Pelo simples medo de ser zoado, tá? A gente não vai fazer. Nunca é tarde, né? É. Desculpa. É. Sempre tem um momento ideal pra isso. Só perdi esse medo depois de ter participado da gravação do Tosco de Aniversário. Ele participou, cara? Pois bem, estou mandando esse e-mail pedindo pra que vocês analisem o nível de cabacice em três situações. É do amigo dele, né? Certeza. Tá, é. Primeiro, pós-formatura do ensino médio, último encontro dos alunos e a gente resolveu ir no barzinho, beleza? Muita emoção, afinal metade... Peraí. Quando alguém descreve uma ida ao bar como muita emoção... Cabaço. Certeza que ele foi de moto. Não, mas peraí. Certeza que ele foi correndo pelado no meio da rua, né, cara? Não, voltou bêbado de celular, cara. Tem um motivo aí. Vamos ver. Muita emoção, afinal metade do pessoal ali nunca tinha dormido depois da sexta noite. Entendeu? Caralho. Só aos 35 anos. Tá todo mundo de parabéns. Quando eles estavam se formando na terceira, do terceiro colegial. Dentre outros presentes, destacava-se um... Abre aspas, não abre parênteses. Yeah. Vamos chamá-lo de... Gordinho! É, o prêmio cabaço do ano. Tá. Né? Que chamava atenção pelo fato de comer 1 quilo de lasanha no almoço e 2 Big Macs no lanche da tarde. Por isso o gordinho, entre aspas, que na verdade é muito mais que um ninho, né? Não passa na porta de frente. Entendi. Pelo perfil, notava-se que era a primeira vez que saía sem a supervisão da mãe. E pelo perfil dele também dava pra ver que ele comia bem, né? Porque ficava imenso. Ele não tinha perfil, né? Era uma coisa só. A noite rolando, pessoal bebendo, comendo, brincando. Daí o gordinho vê o garçom... Brincando de fliperama. Os caras fizeram um encontro no boliche. As vó levaram a molecada pro playground da churrascaria. O cara andando de rolimã. Pós-formatura no boliche do shopping. Eles levaram aquelas cartas, como chama aquele negócio? Uno. Uno. Não, Uno. É o Magic. Magic. É verdade. Você fala, certeza. Daí o gordinho vê o garçom levando um caneco com o nome do bar pra uma mesa ao lado. Perguntou: que é isso? E respondemos. Caneco. Canecão de cerveja. Equivale a 2 copos, etc. É só pedir? Sim, é só pedir. Cabaço vira pro garçom e fala: quero um caneco. Não, 2. Eu vou querer 1. Espera, 3. Vou pro meu pai. Ah, vem logo 5. Isso, por si só já era ruim. Daí o pedido chega a ele, ele cata a bagaça e entorna um seguido do outro. Ah, beleza. Tá. Sim. Então quer dizer que ele tomou 10 chopes virando, né? Porque cada caneca era 2. É, vai lá. Tá. Dava nojo só de olhar. Ainda dizia: eu tenho constituição. Eu aguento. Eu tenho constituição? No Brasil inteiro. É, cara, parabéns. Não, né? 5 minutos depois, ele inclinou a cabeça e despejou aquele jato de vômito. Ficou eternizado como o gordinho vomitão. Cara, isso não é o gordinho vomitão é parente do paçocão da SP. É duas músicas, né? É. Olha... quem com o Edson anda, cara? Precisa falar alguma coisa dessa primeira situação aí? Não, tranquilo. Gordinho. Primeiro que assim. Primeiro que é gordinho. Tem dois jeitos de você tomar cerveja, tá? Você pode tomar cerveja que nem um maratonista, ou seja, devagar e a noite toda. Ou você pode querer bancar o Usain Bolt e dar trabalho pra todo mundo. Que é coisa de cabaço. Que dá o sprint, que é os 100 metros rasos. Até agora eu não entendi onde entra a mãe, o pai dele. Ele pediu um cerveja pra levar a caneca pro pai e pra mãe dele. Ele queria dar de presente. Não, não Ah, tá, a caneca então, presente? É, deve ser caso de sei lá, porra. Gente, foda a caneca. É. Gente, ó, agora o segundo caso que o Edson manda pra análise, a gente vai fazer como se fosse um teatrinho aqui, porque afinal de contas vale a pena. Vamos lá. Depois é eles são cabaços, viu? Teatrinho. É verdade. Aí vamos fazer um jogral. Não, porque, pô, parou, já tá difícil identificar quem é quem. Vai ter que fazer vai. Um código. Vai ter que ser. Vamos lá. Sujeito chega no escritório todo pimpão. Ai, meu, comprei um roteador, meu. E? Importado, meu. É? Da China? Não, mano, o vizinho meu cobrou 2 no exterior, vendeu 1, mano. 120 pau, mané. Preço de ocasião aí. Tá, deixa eu ver. Porra, filho de uma puta, isso custa no máximo 80 conto. Não, você não conhece, cara. Esse é o melhor que tem, mano. 2 dias depois ele volta. Meu, dá uma testada pra mim. Ele toca violão também. Né? Dá um mi aí. Dá uma testada no mi, pô. Meu, dá uma testada pra mim. Eu coloquei em casa, chamei meu primo que manja pra caramba e ele não conseguiu configurar o wireless. Ó, mas ele manja, viu? Ele manja mesmo, não é porque ele é burro, não. Ele ligou na tomada, plugou no computador e em menos de 1 minuto revelou. Isso não tem wireless. Não, mas o cara falou, tem sim. Tá, mas a embalagem não diz que tem, o manual diz que ele não tem nem antena. Ah, você também não sabe nada, meu, é um paia. Fim da história? Fim da história? Que bosta de história, a gente ficou... Final apoteótico. A gente ficou que nem 3 idiotas aqui durante 5 minutos pra gravar essa merda e não tem um final. Devia ter ido pra ver se ele concordou. Eu acho que ele tá fazendo teste de cabaço na gente. Pra você ver que cabaço não tem cura. A gente reprovou. Ô Edson, tomara que a terceira história seja minimamente mais decente que a segunda, que é um saco, né, cara? Você não trabalha, né, filho? É. Moleque novo, primeiro emprego, primeiro salário. Se bem que um cara que começa a trabalhar com 20 anos tinha que tomar cascudo. Sim. Foi pra balada, carro do pai. Meu filho agora é um homem. Bebeu feito um condenado e apagou. Acordou na cama, não sabia como tinha chegado em casa. Checou os bolsos e encontrou na mão. Encontrou, não uma, mas 3 comprovantes de pagamento do mesmo bar. Constando bem mais do que ele tinha bebido. No outro bolso, uma nota de táxi no valor de R$100. Daí ele perguntou pra mãe. Ô mãe! Eu não cheguei em casa, mãe! De carro! Estacionou na frente de casa. Não tinha condição pra manobrar. Tá, e como que eu paguei R$100 de táxi? Tá aqui comprovante, meu. Como se não bastasse, ele contou a história pra todo mundo no trampo. Só perguntamos uma coisa. Quando acordou, tava só de bruxo? Torço pra ter perdido só o dinheiro. É outra história que... Outra história não... Outra história meio sem graça, né? Agora todo mundo aqui vai querer saber por que um cara que chega dirigindo o próprio carro deixa 100 pau num táxi. É, pagou pra algum outro amigo. Tá, e outra coisa. Certeza. As 3 histórias são muito bosta. Não, a do gordinho é firmeza, a do gordinho vomitão. Porque terminamos com o gordinho vomitão. Tá, mas é o mínimo que esperava do gordinho era ele vomitasse. Nada demais. Se eu não existe solução pro Edson de Oliveira... morre, né, Edson? Pode morrer aí que já deu o que tinha que dar aqui na Terra, né? Deve ser as 3 histórias. Ninguém vai sentir sua falta. Lógico que é 3 histórias de... É o amigo dele. Academia de Artes Marcial, sangue no zóio, no zóio, no zóio. Todo mundo sabe que as artes marciais deixam a gente mais melhor preparada pra brigar na rua. Então, o que você tá esperando pra vir pra cá? Aqui nós ensinamos você a matar os outros, a bater nos outros até os outros ficarem desmaiados. Nós ensinamos você a quebrar os dentes dos outros com o pé, pisar na cabeça dos outros até sair um miolo pé na orelha. Nós tem professor de briga profissional, com facão, inchada e pé de cabra. Academia, sangue nos olhos, sangue nos olhos, sangue nos olhos. Aqui você vira homem. One, two, three, four! moço de 32 anos, São Paulo. 32 anos. 32 isso. Anos que ele comenta em podcast. É. É o homem mais velho do mundo, ele. Amigos toscos, muito bom o tema deste cast. Cabaço todos nós já fomos. Oh, aí, aí, aí. Quer se identificar? Decepção, é. Eduardo Pô. Isso é, e ele fala que isso é certeza, quem negar é porque está mentindo. É que ele tem um círculo restrito de amigos, né, que o fazem pensar dessa forma. Que dó, né? Só um exemplo disso. Aí, uma... ó. Aí. O cara foi numa excursão, pô. Uma vez numa excursão da escola, a menina mais popular da sala quis ficar comigo, mas um dos meus melhores amigos gostava dela. Claro que neguei. Cabaço. O cara nunca ficou com ela. E quando a quis, me disse que eu já tive minha chance. Quantas vezes eu ficava literalmente na mão, a mina dava mole e eu não ligava. Meu Deus. E eu tratava. Que cabação, nossa, né? Não, Eduardo, você é um cara bonito. Ele é um cara sentimental. Lázaro Ramos da vida real. Ainda bem que melhorei da minha cabacice, afinal estou casado, valeu. É, mas será que o Eduardo Gozo tá aventando aí com uma possibilidade de cura pro cabaço, que seria um casamento? Será que o casamento cura a cabacice? Cura um sintoma, de você não pegar ninguém. Tá, ah, temos aqui um e-mail que é praticamente um estudo antropológico aqui, é o Márcio, que mora no Japão. Diz que, com certeza, esse é um dos lugares mais cabaços do mundo. Pior de tudo é que não é só japonês que é cabaço, pois tem uns brasileiros que são bem piores. Vou dar alguns exemplos. Japa. Não tem nem o que falar. Tem de todos os tipos. Nerds, já que a fama deles é de ser inteligente, aonde eu não sei, porque eu conheço uns que dá vontade de matar. Cosplayers. Aqueles que vivem em um mundo imaginário. Gordinhos. Ah, esses tem em qualquer lugar do mundo. Menos, viadinho. Menos que aqui... na África. É. Deu um leque! Deu um leque! Que absurdo! Ficou todo mundo olhando perto, quando é que ele ia cagar de rir? Tinha que perder a palavra, vou cortar essa porra. Ele falou assim, ó. Ele falou assim, ó. A cara do Fred não entendi. Vocês estão loucos, não vou por isso. Tava olhando aqui. Ai, ai. Viadinho, que é aquele metido que não come ninguém. O vulgo boy band. Olha aí que beleza. Cara, mas viadinho metido... Cara. Agora ele vai falar um pouquinho dos brasileiros. Caipira que se acha o tal é aquele que sai lá da puta que pariu e chega aqui se achando tal. Cidade você é mesmo? Depois que recebe o primeiro salário, a primeira coisa que faz é uma tatu no braço. Tribal, dragão ou símbolo do São Paulo. E compra um iPod pra ouvir sertanejo universitário no talo, se achando tal. Mas aqui é no meu, você imagina o cara sair daqui e fazer isso lá no Japão. É, porque ninguém conhece, cara. Ele, né? Cabal. Meu Deus. Brasileiro é que nem cristiano. Assim. É. O modinha que é aquele que curte tudo que você curte. Se você é mano, ele curte Racionais. Se você é metaleiro, ele diz que Aira é muito louco. É o chamado... É, cabaço amigão, né? Cabaço vai com as outras. É, o cabaço vai com as outras, exatamente. O veloz e furioso, que é aquele que gasta o salário inteiro equipando o carro e depois fica sem grana pra gasolina. E fica fazendo vaquinha no sabadão pra poder ir na balada. O cara mora lá no Japão, manda importar uma saber daqui. Né? Tem que ser a surf, né? Pra ir no mar. É. Ai, ai, ai, Jesus. Levanta a mão que ele fecha, né? Brasileiro. Olha lá, cabaço brasileiro bombadão, que é aquele gordinho que se acha forte, vai na academia uma vez por mês, uma camiseta colada com a manga dobrada, mas morre de medo de cara feia. Nossa, o Márcio é cercado de cabaço, né? Então, não, ele a amizade dele é. Parabéns, gente. Tem solução, né, irmão? Claro que não. Porta do desesperado. Pedro Nogueiras, Ghost 2. Oh my God, who the hell cares? Eu sou cabaço, mano. Shut the fuck up. Eu vim aqui de um cabaço chamado MacGyver, famoso, muito famoso. Saudações, seres toscos e mentalidade errada. Aí, viu? Meu nome é Rodolfo. Rodolfo! O famoso MacGyver. Que bosta, cara. Eu Rodolfo. Temos arquétipos de cabaço, se vocês citaram. Posso falar, não com muito orgulho, que já fui um. E dos grandes. Nossa. Ah. uma mistura de criado pela avó junto com o nerd comedor de Cheetos. Cara, vem comendo bosta de gato, né? Ele ainda não descobriu a maravilha do bacon listra, né? Nossa, bacon listra que a gente come. O que me tirou dessa vida obesa e sem graça foi a engrenagem que movimenta qualquer ser humano do sexo masculino. A busca pelo sexo oposto. O sexo oposto. O sexo oposto. O sexo oposto. O cara mexe com o frentista, né? Enfia a mão de gasolina no cu. Né? Movida a diesel, não. O cara baixa as calças pro frentista e fala, completa. Vem que eu sou flex. Você é tetrafio. Sexo oposto. Por ele eu perdi praticamente um quarto do meu peso antigo. Tive que parar de jogar Warcraft e começar a ganhar dinheiro. Tá, aí tá uma solução, cara. Tá vendo? Viu? Ó, eu acho que esse e-mail é uma solução pros problemas. Problema, não é problema. O maior problema de um ex-cabaço é que normalmente seus amigos ainda são cabaços. Tem um camarada e... De novo essa história. E é um híbrido. É um híbrido. Eu não sabia, cara. É um cruzamento de cara da Saveiro com o Nerd Gordo. Caralho, mano. Por mais grotesco que possa parecer. Nerd Gordo de Saveiro Summer. Surf. Summer. Bom, por mais grotesco que isso seja. Não consigo mais ler. Por mais grotesco que isso possa parecer. Ele tem um Gol 1000 e no carro dele realmente só vão. É uma Saveiro virtual. É um avatar de uma Saveiro, né? Inspira uma Saveiro. É um gol meu, só cabe duas pessoas. Pior, cara, não dá nem pra carregar. Um avatar de Saveiro. Um grande defeito de sair com um cabaço é como... você ainda sair com ele. É, o defeito é esse. Não tem outro defeito. Ser amigo dele. O grande defeito de sair com cabaço é sair com cabaço. É o próprio negócio. É insistir nisso. O grande efeito de sair com um cabaço como um wingman. O wingman deve ser braço direito? Sim, eu uso palavras em inglês. O wingman não é aquele cara do... Então ele não é o ex-cabaço. Sei lá de onde que é. Bom. Tá, tá bom. O ex-cabaço não falaria palavras em inglês. É, e que quando vocês vão, trocam um lero com duas minas, corre um grande risco do cabaço ficar mudo. Ou então fazer que o som ridículo que o Leandrão fez durante o cast. Qual é, pera? Tribo de gorilas. Isso acaba com qualquer interesse das minas. A não ser, claro, que elas têm uma ótima amizade e não se incomodem em dividir. Ah, entendi. Porque assim, como o cabaço vai ser rapidamente eliminado da conversa com as minas, a única chance dele pegar alguém ali é se as duas minas quiserem dividir ele, pelo jeito. Andando com um cara desse? Esquece. Um grande abraço pra vocês e pode deixar que eu vou ficar ligadinho. A gente recebeu um e-mail aqui de um cara engraçaralho da podosfera, né? Que é o Jô Meira, lá do Descontrole Podcast. Que no começo eu, sinceramente, achei um cabaço, porque ele tinha aquela mania estranha de chamar todo mundo de danado, né? Quem que chama os outros de danado, né? Ah, que menino danado. Só um pica-pau, né? Mas com o tempo a gente vai percebendo que isso aí é só uma pequena parte de uma pessoa que não é tão cabaço assim, né? É uma falha numa pessoa normal, digamos assim. Ele diz ali, ó, sensacional o cast sobre cabaços. Eu diria mais, é um serviço de utilidade pública para informar o cidadão de bem para que se afaste dessa raça desgraçada que se alastra sobre o planeta Terra como uma verdadeira praga. Ao contrário da vírgula, que foi abolida da humanidade, né? Que inviabiliza qualquer leitura decente de um e-mail, né? Então, assim, são grandezas inversamente proporcionais, né? O aumento de cabaço tá... fazendo uma diminuição do número de vírgulas no planeta, né, cara? Faz todo sentido isso, né? Todo sentido do mundo. Pensei que a simulação fetichenta sobre os tipos de cabaço fosse ser enfadonha, mas acabei passando vergonha no busão, é só mais um, né? Uhum. Índice que indica aprovação, mesmo que inconsciente, do capítulo. Do capítulo, na verdade, né? É uma novela. É, do capítulo. A parte onde as histórias se cruzam mostra até certo potencial para um roteiro cinematográfico. Sendo assim, aguardamos estrear no cinema mais próximo algo como Olavo. O cabaço! Olavo é bem nome de cavalo. É ele e o... Assim, como é que é o nome do outro? O Rodolfo. Celso. Não, Rodolfo, Olavo e Celso. É pronto. Nome, é tudo nome de Jesus, né? É, ó, o Celso é o nerd gordo, o Olavo é o criado cavalo e o Rodolfo é o da Saveira. Ninguém usa mais esses nomes. Olavo é muito criado cavalo. É verdade. Olá. Obrigado demais pelo cast, pela edição e vou dizer, hein? O gosto do perna pra trilha tá foda. Metal adorador do capeta nas últimas. Ui, você ainda vai parar no inferno, hein, rapaz? Morre, diabo. Morre. Estou tentando fazer o Almoff ouvir essa merda pra ver se ele para com essa mania de ser cabaço. O Almoff, pra quem não sabe, é um outro integrante lá do Descontrole Podcast. Realmente um cabaço completo. Ô, Almeida, pede pro seu nonô chavecar o Almoff pra que o desgraçado pare com o cabacista. Seu nonô, o que você quer dizer pra um cara que tem o nome de Almoff? Almoff é a criação do Almoffadinha, né? Exato. Eu quero que ele me diga. Why you sure looking good? Yeah. Cabaços aí que vai ser premiado com... Vai receber essa honraria, né? Não é? Vamos chamar os cabaços, pode entrar os cabaços? Legal que a plateia só tem fome. A caixa de cotonete, né? A gente vai ouvir... Prêmios. Ah, não, a gente tem que falar todos as categorias que estão disputando, tá, os juntos. Cabaços. É, eu acho que antes de mais nada, antes da gente chamar o pessoal que vai formar o pódio aqui, né? Ou seja, o primeiro, segundo e terceiro colocados do prêmio Pedro Nogueira, a gente gostaria de convidar para virar o palco aqueles que vão receber. Vai, José, vai, mano. Duas honrarias alternativas também criadas para esse prêmio, que são o Miss Mora com a Tia, né? Destinado àquele cabaço que tem alguma solução ainda. Entendeu. E a menção horrorosa, né? Antes de mais nada, é preciso levar em conta que o nosso querido Arthur Antunes jamais receberia uma premiação como essa, uma vez que são proibidos profissionais, né? Tamanha covardia seria com os Seria com os demais. A gente tá trabalhando apenas ainda com elementos que são amadores na área. E a pessoa que leva o nome do prêmio também. Sim, esse, afinal de contas... Né? Prêmio Pedro Nogueira. Exato. Sendo assim, alemão, droga. Quem leva a menção horrorosa? And the menção horrorosa goes to Edson. Muito bem! Edson, com o seu feito de conta do Gordinho do Lutão. E também porque mandou o e-mail mais longo e chato do mundo. Congratulations, Edson. Ainda dentro das premiações paralelas, digamos assim, o prêmio de cabaço com solução, né, o Miss Mora com a Tia, que será anunciado pelo irmão do Zé. And Miss Mora com a Tia Ghost. Eduardo Cosso. Droga! Ele tentou. Malditos, eles fizeram. Ele tentou se descabaçar casando. E finalmente o momento que todos aguardavam, que é a definição do pódio. Medalha de bronze do prêmio Pedro Nogueira vai para Rômulo Ramos. Por quê? Afinal de contas, ele teve a coragem de admitir aqui, né, com o seu comentário, que é um grandíssimo cabaço, um cabaço master, isso. Ao que parece, né? É isso, ele falou isso. E utiliza, inclusive, palavras pouco comuns, ou expressões pouco comuns, como tunda de laço, né? What the fuck, essa tunda de laço? O cara que usa sunga de elástico... Merece estar nessa premiação, e né? Tem, só pelo não, e tem também a maneira com a qual ele tá tentando deixar de ser cabaço. É verdade. Ele bebe da avó dele e chuta ela no chão. É, bebida, mulher e tunda de laço. Né? É. E chuta a avó bêbada no chão. É isso aí. Significa. Parabéns pra esse parabéns, porra, parabéns. Então. Parabéns. Pode então. Entrar aqui. Vamos lá, hein? Não é nada. De ouro, porra. Agradecer alguém, Romulo, por esse prêmio? Não! Nem a sua avó. Esse é o mongol. A avó tá desmaiada. Medalha de prata e vice-campeonato do prêmio Pedro Nogueira vai para... Rafa Tatá. Nome de cavalo. Nome de idiota. Não, da onde que ele é? Da onde que ele é? Ele é de Bauru, né? Obviamente que o cara é de Bauru, né? Oh, meu Deus. Ah, são os motivos, né? E assim, a gente não pode esquecer que ele mandou um comentário todo doidinho falando que o cast foi uma merda porque ele se identificou com o fato de morar com a avó e achou que foi ofensivo da nossa parte, pois é, né? Pois mas é, pra provar que a gente não guarda mágoas, não, a gente tá dando pra ele esse prêmio. Pode entrar, Rafa Tatá. É o cabaço, é assim. Todo cabaço é assim. É, é uma raça, igual cachorro, todo cachorro lá. Cabaço urra. Não interessa em casa que o cachorro seja. Seja, ele late. Ele late. Todo cabaço faz esse barulho, não tem nada. Como diz o Vinícius, o cabaço cabaciça, é, né? Cabaceia. É, cabaceia. The Pedro Nogueiras goes to... Oh my God, who the hell cares? O cabaço, mano. Shut the fuck up. E agora? Moments of all human waiting for. Só a mulher tá esperando. All woman. Human. Human. Human. E agora o grande prêmio da noite, que antes de ser anunciado, né, a medalha de ouro do prêmio Pedro Nogueira. Gostaria de proferir algumas palavras. Eu gostaria de dizer simplesmente que a vitória dele se dá por um trabalho praticamente constante de cabacice, quase que um combo. Porque o espalhar do cabacismo... Exatamente. É, tendo em vista a necessidade cotidiana recente de superação do cabacismo... Da cabacismo. Lembrando que ele não sabe que é cabaço. Não. É, esse é um dos problemas principais. Teríamos nesse cidadão, poderia dizer que ele é um cidadão? Pode ser. Claro. Teríamos nesse cidadão o melhor exemplo possível daquilo que não se deve fazer, né, numa sociedade civilizada. Ponto crucial do cabacismo. Isso, né? Muito bem. Medalha de ouro do prêmio Pedro Nogueira vai para... Eu não ia falar sobre isso. Mr. S0. Até o pau, mano. Já pronto pra comer o coelho. Pode entrar, Mr. S0, pra calabrar. Eu sou o cabaço, meu. Eu não vou ter cabaço, me caguenta. Cabaço, Mr. mano. S0. O Pedro Nogueira está excitado. O Mr. S0 está muito excitado aqui. Mr. S0, você realmente fez tudo aquilo que você falou que fez? Por exemplo, você de fato varreu para debaixo do tapete um vaso inteiro na esperança de que ninguém percebesse isso? Ah, eu moro no entulho. Eu moro no lixo. Eu moro no lixão. Minha mãe nem viu, mano. Minha irmã cagetou. É o fato de que você passa muito tempo no lixo. O seu vaso já não tava quebrado, pô. Que faz com que o seu cérebro se definha a ponto de você não conseguir escrever em português? Ficou a parada. Ele se emocionou. É. Tá em prantos. Eu falei, eu sou cabaço, mano. Tô imaginando esses caras lá. Ele errado, cara nervoso, né? Cantando o hino do cabaço. Cabaçolando, cara. Eu faria de novo. Com uma desgraça, uma bagunça. Ficou longo, né, muito cara? Longo.